Estamos apresentando Vozes de Garité e Comunidades Vizinhas. E quem está conversando com a gente é o Cauã, Tamires, Ananda e a Rayane. Qual o motivo de vocês estarem aqui hoje, Tamires? Estamos aqui para representar a nossa comunidade de Igarité, Pedra Negra e Torrinha, porque com tanta violência nesse lugar, sem a falta de segurança não dá. Obrigada, Tamires. Nanda, qual é a sua denúncia? A minha denúncia é por falta de trabalho, porque se continuar assim, Igarité vai morrer, pois as pessoas estão indo embora. Por isso precisamos de trabalho. Vamos para um intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Vamos para mais uma pergunta. Desta vez é com o Cauã, que está representando a comunidade de Pedra Negra e vai falar o motivo de estar aqui. Fala aí, Cauã. Estou aqui para fazer algumas reclamações por a falta de uma quadra e as estradas que deveriam estar em um estado melhor. Isso é uma vergonha para a Prefeitura de Barra. Estamos aqui também com a representante de Torrinha, Rayane. O que a sua comunidade mais precisa no momento? Estamos precisando de conserto para a escola e precisamos também de uma praça e para todas as coisas, principalmente o cuidado da água e trabalho. E também precisamos de conserto nas pistas. Acabamos de ouvir alguns dos representantes do município de Barra, Cauã, Tamires, Nando e Rayane. Obrigado vocês por mostrar pra gente o que suas comunidades estão mais precisando no momento. Vocês acabaram de ouvir Vozes de Garité e Comunidades Vizinhas. Obrigado.